Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos connosco o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e a Sra. Doutora Teresa Mendes Costa. Para hoje escolhemos um tema com mais de 20 séculos e que se está a gravar. Um tema atual. As perseguições religiosas. Muitos continuam a pensar que isto é apenas um assunto de outros que acontecem lá longe, ou quando muito, são só para os que batem com a mão no peito. Não vai ser certamente assim e poderá ter implicações em todo o mundo, com todas as pessoas, independentemente da idade ou do sexo, e com todas as classes, crentes ou não crentes, políticas ou apolíticas, em face dos desenvolvimentos que estão a ter. Vou citar frases de pessoas ou instituições em relação a este assunto. O Papa Francisco disse em março que atualmente há mais mártires do que nos primeiros séculos do cristianismo. O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, afirmou que 75% da população mundial vive em países que não respeitam a liberdade e que esse facto afeta milhões de pessoas, cristãos, muçulmanos, hindus e outras religiões, e que estas perseguições assumem formas muito variadas, de modo particular na Coreia do Norte, na Arábia Saudita, no Irão, no Paquistão, no Sudão, na China e em Cuba. O ministro dos Negócios Estrangeiros de França disse que este grupo islâmico poderá ser uma ameaça para a Europa e que isso a deve preocupar. O representante da UNICEF no Iraque disse que o tipo de violações de direitos de crianças, mulheres e comunidades nas últimas semanas é dos piores deste século e completamente inaceitáveis. O secretário de Estado da ONU disse que os ataques contra os civis constituem um crime contra a humanidade. Barack Obama disse que esta barbaridade não tem lugar no século XXI e que nenhuma religião manda massacrar inocentes. O Fórum de Leigos de Espanha alertou para que não se fique indiferente diante das perseguições. O patriarca da Babilónia descreveu esta situação como uma catástrofe humanitária. O patriarca caldeu disse que é necessário mobilizar a opinião pública e as sociedades em todos os países. Um arcebispo inglês considerou estas perseguições no Iraque semelhantes ao comportamento de saqueadores medievais, que procuravam impor a sua visão de mundo ao berço do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. O patriarca Rai critica as superpotências dos países árabes por não fazerem nada a favor dos cristãos perseguidos. Em face de tanta perseguição, os bispos iraquianos pediram à comunidade mundial para que o dia 6 de agosto fosse um dia de oração pelos católicos perseguidos. Nesse mesmo dia, houve mais de 50 ataques no Iraque. A Comissão Episcopal Italiana fez um apelo semelhante para que o dia 15 de agosto fosse um dia de oração pelos cristãos perseguidos no mundo, ao mesmo tempo que denunciava a distração e indiferença cega e muda por parte da Europa em relação ao calvário em que vivem os batizados em muitos países. Estas foram algumas das intervenções de pessoas ou instituições que se pronunciaram nos últimos dias acerca das perseguições no mundo. Bom dia, obrigado por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial a todos os nossos ouvintes. Soutora e Francisco, depois destas citações todas, parece que o difícil é saber por onde começar, porque aqui material temos aqui com muita abundância. Vou começar talvez por aqui. O Papa Francisco disse em julho que há mais mártires hoje, mais do que nos primeiros séculos da Igreja Primitiva. Nós, quem somos nós para colocar em causa as palavras do Papa? Mas talvez não tínhamos a noção desta verdade. O que é que lhes parece? Quer dizer, nós estamos conscientes, de facto, o Papa diz a verdade. Agora, se calhar, estamos a pensar que isto não é connosco, que é lá longe, não sei. Pois, é lá longe, mas as pessoas esquecem que na Europa o islamismo está a andar com uma velocidade astronómica. Eu no outro dia li que o cardeal Turkson disse que prevê que a França daqui a 39 anos esteja islâmica. E isto já na 50% só eu, da Bélgica já está islâmica. A maior parte dos jovens de 20 anos para baixo já são islâmicos. Por outro lado, a natalidade, vamos bater sempre nesse ponto horrível, a natalidade dos europeus anda à média de, o máximo é 1,8, Espanha é 1,1, que é o mais baixo. Em contrapartida, em França, que é 1,8 os cristãos, a natalidade, os muçulmanos são 8,1. Portanto, perante isto a gente está a ver que nem é preciso guerras, mas não há dúvida que em pouco tempo a Europa está islamizada. O próprio Reino Unido, não é? Portanto... Todo. Eles em França têm, acho que, já não sei quanto é que é, mas cento e tal mesquitas querem chegar a 4 mil. Por outro lado, a democracia é anti-muçulmânica. Porque a Sharia não dá, é incompatível. No outro dia, num artigo qualquer que li, que dizia que ser democrata e muçulmano é a mesma coisa que ser cristão e judeu ao mesmo tempo. Portanto, a gente fala, e isto é terrível, e a pessoa fica com os cabelos em pé quando vê a notícia, porque o Iraque está, hoje em dia está na berra da perseguição aos cristãos, mas toda a África, praticamente oriental e central, tem predominantemente islâmica. Portanto, mas com esta ascendência que está a haver na Europa, a gente esquece também que cá chega. E no dia em que cá chegar, as pessoas talvez acordem. Por enquanto é muito longe, as pessoas não ligam muito e não medem a responsabilidade que têm. Porque, por exemplo, em França, acho que é 60% e tal que se dizem católicos. Que se dizem católicos. Mas depois é 4,5% que praticam. E os muçulmanos não são assim. Os muçulmanos que se dizem muçulmanos são realmente praticantes. E dentro desses praticantes a gente sabe que há sempre os fundamentalistas. E esses fundamentalistas sabem que ganham o céu quanto mais mortes fizerem de cristãos, porque para eles os cristãos são traidores. Portanto, abolir os traidores para eles é uma obra linda. Não é? Eu acho que o grande perigo, eu continuo a achar, que é a nossa inconsciência, porque ainda não nos caiu na pele, e os outros estão lá longe a morrer, coitados, crucificados, torturados, queimados. Vê-se a notícia, fica-se muito aflito, mas depois não se liga, porque ainda cá não chegou. E ele ainda cá não chegou, mas está a chegar de uma maneira passiva, e os fundamentalistas hão de aparecer, não é? E nesse dia as pessoas acordam. Francisco. Bom dia, Armando. Bom dia, caros ouvintes, doutora Teresa também. Uma saudação agora especial, que nós, depois da época de férias, regressámos, e portanto, a todos aqueles que há muito tempo já nos ouvem, uma saudação muito especial. Começámos assim com um tema pesado, né? Depois da nossa época de férias, a questão da perseguição cristã. E eu, com a doutora Teresa, e concordo que, para lançar assim o debate, há, a meu ver, que ter bem presente que isto não é uma realidade que não nos diga respeito. Estou convencido que muita gente, ao ouvir o Armando no início anunciar o tema de hoje, terá pensado, isto é uma realidade que se passa a 4 ou 5 mil quilómetros de mim, naquelas realidades difíceis do Próximo e Médio Oriente, não me dizem respeito a mim. E a verdade é que, por variedíssimas ordens de razão, dizem respeito a cada um de nós que aqui estamos. Primeiro, uma questão muito humana, diríamos assim. Aquelas declarações do bispo de Mossul, o bispo caldeu de Mossul, que o Armando há pouco se referiu, não são declarações que nos possam deixar sossegados, no nosso lugar de conforto. Quando o bispo de Mossul diz: eu perdi a minha diocese, a minha catedral neste momento é a sede do Estado Islâmico na minha cidade, eu fiquei sem meios nenhums para a minha diocese, obrigaram os meus cristãos a desaparecerem daqui, torturaram e mataram uns quantos, outros estão em campos de refugiados no Kurdistão. Eu perdi o local físico do meu apostolado por causa dos radicais islamitas, que nos querem ou mortos ou convertidos, e o que acontece, não é? Se ele está a falar de um número de cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas, de cristãos deste patriarcado, desta arquidiocese de caldeia, no nordeste do Iraque, e esta gente, não é? Ele diz, atenção, se o Ocidente não tiver as legítimas prudências na forma como está a lidar, ou no caso, acredito mais eu, a demitir-se da séria responsabilidade deste problema muito sério, isto vai acontecer no Ocidente daqui a alguns anos. Eles visto acontecerá este inimigo, este inimigo que é o jihadismo, o radicalismo islâmico, que não tem nada a ver com o Islão e as correntes moderadas do Islão. Isto é uma coisa que é preciso distinguir. Não vamos fazer agora aqui, agora entro eu a minha opinião pessoal. Quando falamos deste aspecto, devemos distanciar uma coisa, a fé islâmica, que eu não sou capaz de nela crer, por razões óbvias, mas que respeito profundamente, a Igreja Católica respeita profundamente a fé islâmica, mas não pode respeitar, não pode aceitar o islamismo, que é uma perversão da fé islâmica. Eu penso que urge retomar aquele célebre discurso que foi, diríamos assim, o pontapé de saída para o martírio de Josef Ratzinger, Bento XVI, quando em 2006, na Universidade Regensburg, faz o famoso discurso sobre o Islão, que deu a celeuma que alguns de nós ainda nos lembramos. E que ele dizia claramente isto. O islamismo é uma perversão do Islão. E, portanto, urge distinguir uma coisa da outra. Graças a Deus, há muita gente, né, que segue a fé corânica, mas que não tem este género de mentalidade. Nós podemos assim dizer de uma forma precipitada, mas atenção, o Corão não incita a jihad, que é a chamada guerra santa, ou seja, eu matar o inimigo para defender os meus interesses. Caros amigos, uma posição mais profunda. A Sagrada Escritura, a Bíblia, sobretudo no seu Antigo Testamento, está pejada de exemplos de guerra santa. Então o que é que significa? Significa que, tal como a fé cristã teve que entrar num processo em que a questão da guerra e da guerra santa foi depurada dos seus elementos humanos para dar lugar a uma visão diferente, assim o Islão precisa dessa reflexão. O Papa Bento XVI, nessa altura, fazia crer que não pode haver religião sem razão, porque a razão foi também ela criada por Deus. E quando se prescinde do elemento racional, entra-se numa escala, num vórtice de crime e de tortura. Que é o que acontece ao islamismo. O que acontece ao islamismo é isto. Portanto, este é um problema que nos diz respeito a todos nós. Por esta razão muito humana, esta advertência que, efetivamente, o futuro poderá trazer graves dificuldades. A doutora Teresa citou aqui o exemplo. Eu ainda este verão tive a oportunidade de visitar algumas cidades europeias e é impressionante. Agora, aqui é uma questão mais política, se calhar menos religiosa, mas podemos nos questionar. Esta política de imigração de fronteiras totalmente abertas que a Europa, derivada a ideologias mais de esquerda, deixou trazer para o nosso território pessoas, precisamente, como dizia a doutora Teresa, que, do seu ponto de vista político, vem tudo, não é? Com o trigo vem o joio. Com certeza há de ter vindo muitas famílias que dão um grande exemplo do ponto de vista da sua religião muçulmana, que vivem, que se integram, que procuram. Mas também, no meio de tudo isto, vejam de fundamentalista, nós temos que ver que o mundo islão seja mais moderado ou seja mais radical, tem uma característica, é muito identitário, portanto, as suas raízes, as suas tradições estão muitíssimo presentes. Eu não me esqueço que eu estava em Bruxelas, agora quando foi há um mês, o fim do Ramadão. Eu fiquei, Deus me perdoe, eu estava a dizer horrorizado, mas pelo menos de boca aberta, porque eu pensava que estava na Arábia Saudita. Naquele dia do fim do Ramadão em Bruxelas, eu pensei, será que eu acordei na Arábia Saudita? Porque eu não vi, era europeus. Mas a Bélgica está a caminho de ser o primeiro país da Europa islâmico. Exatamente. Que a taxa está muitíssimo maior. É necessário termos estas... A Bélgica e a França são os três que são mais invadidos. Mas a Bélgica está a caminho de ser o primeiro. Quando o Gaddafi, esse ditador líbio, visitou a França também em 2006, por aí, 2005, 2006... deve estar quase a fazer há 10 anos, mas eu lembro-me bem dessas declarações que também geraram na altura bastante polémica, antes dos mesmos que o destituíram do governo líbio e só se contentaram com a sua morte, quando os líderes europeus hipocritamente o recebiam em suas casas, bem me lembro, ele, sabemo-lo, fazia-se acompanhar de todo o seu séquito e dormia em tendas e essas coisas todas próprias, e ele, chegando à França, ficou alojado nos jardins dos Campos Elíseos com o seu séquito, e em declarações logo quando chegou, a primeira coisa que disse foi: gosto muito de vir à França, o primeiro país islâmico da Europa em 2050. E isto deve-nos fazer pensar o que para cá está a vir e o que é que isto vai... Pois, do ponto de vista espiritual, então, e a razão, depois podemos falar sobre ela, é extraordinária, não é? A Igreja perseguida, como o Armando disse bem, houve mais mártires cristãos no século XX do que em todos os primeiros séculos, três primeiros séculos de cristianismo. E o século XXI está a ir na mesmíssima direção. Fiz tudo errado. Depois vi eu que saía pelas portas fora. Depois vi-te aparecer. Fiz tudo e mal. Agora vou tentar fazer melhor. Eu entrava sempre pelas portas dentro. Depois vi-te acontecer. Fazes-me virar. Insistes comigo. Agora vou tentar fazer melhor. Eu que saía pelas portas fora. depois quis te viver. Fazes-me virar, insistes comigo. Vou para onde quer, desde que estejas no meu caminho. Fazes-me conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da Rádio Boa Nova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a sua doutora Teresa Mendes Costa. Falamos de um tema atual, com mais de 20 séculos, que se está a gravar: as perseguições religiosas. Vou mais uma vez citar frases de várias pessoas e instituições acerca deste assunto. O Papa Francisco disse em março que atualmente há mais mártires do que nos primeiros séculos do cristianismo. O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, afirmou que 75% da população mundial vive em países que não respeitam a liberdade e que esse facto afeta milhões de pessoas. Afeta os cristãos, os muçulmanos, os hindus e outras religiões, e que estas perseguições assumem formas muito variadas, de modo particular na Coreia do Norte, na Arábia Saudita, no Irão, no Paquistão, no Sudão, China e Cuba. O ministro dos Negócios Estrangeiros de França disse que este grupo islâmico poderá ser uma ameaça para a Europa e que isso a deve preocupar. O representante da UNICEF no Iraque disse que o tipo de violações de direitos de crianças, mulheres e comunidades nas últimas semanas é dos piores deste século e completamente inaceitáveis. O secretário de Estado da ONU disse que os ataques contra civis constituem um crime contra a humanidade. Barack Obama disse que esta barbaridade não tem lugar no século XXI e que nenhuma religião manda massacrar inocentes. Não vou citar mais pessoas ou instituições para não me tornar cansativo, mas lembrar que este problema das perseguições, portanto, é desde toda a vida. Tem 20 séculos, parece que agora é muito mais acentuado, pelo que diz o Papa e que nós, portanto, verificamos. Mas estas perseguições não ocorrem só também nos países islâmicos, ocorrem também noutros países. Estou a pensar que, aliás, disse agora aqui, que a Coreia do Norte é daqueles países que mais perseguições fazem. Portanto, eles levam tudo na frente. Mesmo agora, quando o Papa foi à Coreia do Sul, nós verificámos o que é que aconteceu. Eles proibiram, portanto, até os próprios seminaristas, que não eram muitos, de ir à Coreia do Sul. Alertaram os sacerdotes que, se lá fossem, corriam riscos. Portanto, estas perseguições, portanto, são gerais. Estou a falar na Coreia do Norte, mas podia falar da mesma forma na China, que levam tudo na frente, derretem as igrejas, desfazem tudo e prendem as pessoas sem o mínimo de razão. Eu apercebi-me ainda há poucos dias que um sacerdote esteve preso 8 anos sem julgamento, sem saber onde é que estava, apenas porque não aderiu ao budismo, talvez, deles, não sei, Francisco. Quer dizer. Não, é uma igreja patriótica, portanto. A China, para tentar justificar que tem liberdade religiosa, criou, depois de muita pressão internacional, a chamada Associação Patriótica Católica Chinesa. Então isso significa o quê? Que eles entendem que a Igreja Católica, tal qual ela é, significa uma ingerência de um governo, de um Estado exterior, nos assuntos, nos negócios do povo chinês. Portanto, eles não conseguem entender que o Papa, que é chefe de Estado, faça, por exemplo, nomeações de bispos para um território que não lhe pertence, como seja o caso da China. E, bem, nós sabemos que isto é tudo, diríamos assim, a motivação exterior, porque sabemos que o que está na base é, tão simplesmente, o velho comunismo ateu, militante, que luta contra o cristianismo, a implantação do cristianismo na China. Essa é a razão de fundo, mas ninguém diz, não é? Não se pode dizer em voz alta, diríamos assim. Portanto, oficialmente, a China tem relações cortadas com o Vaticano, porque entende que o Vaticano é um Estado e que o Papa, como tem um poder universal de nomeação de bispos, usaria esse poder para uma ingerência no território chinês, porque a nomeação de bispos seria então assim uma ingerência em território chinês. Ora, o que acontece é que tem havido graves problemas a esse nível, porque o Vaticano, em grande condescendência e numa busca de diálogo e de paz, tem procurado fazer o seguinte: recebe dessa Associação Patriótica Chinesa a informação que vai ser ordenado bispo fulano tal, não é? E depois o Vaticano faz um processo canónico e reconhece que aquele sacerdote é idóneo para ser bispo, o que faz, nomeia-o também bispo, a seguir, não é? Ou seja, a Igreja da China está fragmentada em dois, porque temos a Associação Patriótica Chinesa, que serão os católicos, que são cerca de 5 milhões, que vivem numa religião oficial do Estado, e isto traz enormes problemas. Porquê? Porque há bispos que depois conseguem garantir a tal sucessão apostólica através do mandato pontifício. Mas há outros que a Santa Sé diz não, esta pessoa não é idónea para ser bispo. O que é que isto significa? Que os católicos chineses ficam numa situação muito complicada, porque têm bispos legítimos e bispos ilegítimos na mesma Associação Católica Chinesa. E para além desta, existe a Igreja Católica fiel a Roma, que está, diríamos assim, clandestina. Portanto, existem grupos clandestinos que têm sacerdotes e bispos clandestinos, que são esses que depois são presos, torturados e são absolutamente, portanto, perseguidos ferozmente, e são esses que depois vão para essas prisões que levam um termo diferente. Na China não se chama prisão a essas prisões, chamam-lhe campos de reeducação. Portanto, levam esses sacerdotes ou esses bispos para exílios forçados, que às vezes demoram mais de uma década, onde, segundo os chineses, os reeducam para que sigam fielmente os valores da Constituição chinesa. Esta semana, e por isso eu estou também bastante preocupado por isso, não sei o que é que vai acontecer, deu-se um episódio muito complexo, porque houve um seminário inteiro chinês da Associação Patriótica, porque só essa é que pode ter estruturas físicas visíveis, que recusou, acho que cerca de 15 seminaristas, que iriam ser ordenados sacerdotes, recusaram-se a serem ordenados, porque a associação chamou um bispo que não está reconhecido pelo Vaticano para os ordenar. E eles disseram, não, nós só queremos os bispos cujo Papa esteja em comunhão com eles. Ora, eu não sei qual vai ser o futuro destes seminaristas, mas eu suponho que não vai ser nada fácil, porque isto vai-lhes sair muito caro, esta ousadia tremenda que eles fizeram. E isto foi anteontem, para termos uma noção. Francisco, agora que falámos do Papa e falámos da China, nesta viagem que o Papa fez à Coreia, um jornalista perguntou-lhe se ele gostaria de ir à China, não é? E pronto, eu acho que ele respondeu de uma forma, como é que é dizer, pronto, muito simpática, muito agradável. Ele disse, amanhã mesmo, se fosse possível, não é? Pronto, não há dúvida nenhuma que o Papa, já o anterior, teve o desejo de ir à China, e este mantém o mesmo desejo. Portanto, era bom, até porque, embora a China, creio que é o país que mais repressão faz aos católicos, a verdade é que imensa gente, milhares de pessoas, até através da internet, procuram a Bíblia, documentos da Igreja Católica, e pronto, se calhar esta uma possível viagem do Papa seria muito interessante para essa gente. Embora, claro, o problema está depois no governo, não é? É, portanto, a questão, o Papa gostava de ir à China, como gostava. Há duas viagens que neste momento seriam históricas se o Papa Francisco fosse capaz de as realizar. Quando ele fosse capaz, não seja por falta de empenho e vontade. Possível. Não, mas possível. É a questão da possibilidade. Que, quais são? Precisamente a visita a Pequim e a visita a Moscovo. Né? Portanto, estas duas visitas são, do ponto de vista político, diplomático, impossíveis nestes meus dias de decorrer. Né? E, portanto, a questão da ida à China, aliás, se bem que há sinais, por exemplo, um sinal. Não sei se nos demos conta, mas esta viagem à Coreia teve um aspecto histórico, que foi este. Quando o Papa João Paulo II visitou estes mesmos territórios, foi pedido, na planificação da viagem, que ele sobrevoasse o espaço aéreo chinês. Né? O avião, com a comitiva papal, sobrevoasse o espaço aéreo chinês, porque são as rotas comerciais, portanto, isto que acontece com qualquer aviação comercial passa por... Mas não foi autorizado. Mas a João Paulo II não foi autorizado. Portanto, foi a primeira vez que o Papa recebeu a autorização para sobrevoar o espaço aéreo chinês. Até, eu acho até que sabe, isso é um triunfo fantástico. É, quer dizer, pelo menos é um sinal de distensão e abertura do governo chinês. É um sinal de... Porque seria muito... Sobretudo nos dias... Há 20 anos atrás, talvez, eles pudessem dar só luxo desse sinal provocatório. Hoje seria um sinal muito mal entendido, até pela comunidade internacional, que tem uma aceitação quase maciça da figura e da personalidade do Papa Francisco. Portanto, isto também é um interesse geoestratégico, político e ideológico que sobrejaz a esta autorização. Mas não deixa de ser um elemento digno de registro. É a primeira vez que um pontífice sobrevoou o território chinês para fazer essa viagem. Agora, o Papa, na conferência de imprensa que faz com os jornalistas no avião, no regresso, precisamente comenta esse aspecto. E diz, eu, quando estávamos a chegar ao espaço aéreo chinês, o piloto avisou-me e eu quis ir ao cockpit, rezar, e estive longo tempo em oração, pedindo a Deus por aquele povo que admiro, perseguido, e que eu gostaria tanto de visitar. E o Papa retoma e diz, é necessário voltarmos à carta que o Bento XVI enviou para o povo chinês, em que pedia precisamente a paz e a reconciliação. Né? Porque sabemos que isto gera problemas muito graves. Não só esta relação diplomática Santa Sé-China, mas também a tal tensão que existe entre a Igreja clandestina e a Igreja oficial, a Associação Patriótica, não é? Criam-se aqui gravíssimos problemas. Os clandestinos entendem que são eles os fiéis católicos e que os outros são os traidores, porque se deixaram apadrinhar pelo governo. Por outro lado, entende-se que, se não fosse assim, se não houvesse essa tal cristianismo oficial, então o cristianismo seria completamente sido erradicado da China, não é? Portanto, isto são aqui situações muito complexas e era excelente se o Papa Francisco conseguisse trazer eventuais desenvolvimentos para este conflito, que é um dos muitos. Quer dizer, o Papa Francisco disse nessa mesma entrevista no avião que nós vivemos hoje uma terceira guerra mundial, mas fragmentada. Terceira guerra mundial, mas em fragmentos, não é? Aqui, acolá e não sei o quê. E a verdade é esta. Esse é um problema que aí está latente. O problema da Coreia do Norte, quando é que se toma conta do problema da Coreia do Norte? Não é? Em que a população vive numa pobreza extrema. Eu não sei se há pouco tempo tiveste a ocasião de ver aquela fotografia que circulou na internet e nos jornais também portugueses da Península da Coreia, iluminada, vista à noite desde a estação espacial. E então, parece que a Coreia do Sul não faz parte da península, mas é uma ilha. Porque nós vemos que entre a China e a Coreia do Sul, naquela península, está a Coreia do Norte, que à noite, dada a extrema pobreza, não tem uma única iluminação. Então parece que a Coreia do Sul é uma ilha, não é a ponta de uma península. E aquilo é uma situação de graves, graves perseguições ideológicas, religiosas, de uma destruição completa dos direitos humanos. Enquanto eu durmo aqui, há monstros animais que de cinzento pardo vêm cada ano em pesadelos ancestrais e andam por aí, mostram-me os sinais do negro desengano que há de ser do pano tu trazer-me vai. Chega lá do sol e não amossa mais. Basta uma avenida para saber que os dias podem adormecer, não serão iguais. Quando eu te sorri, a mente a bagunçar, viver-te mano a mano faz conta que ando em busca de ilusão. Mas o humano estando assim nunca se lhe dá o irmão. Muito fanfamido pode ser que a vida vá desenvolver o mais humano sentimento. Conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, através da Rádio Bonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a Doutora Teresa Mendes Costa. Falamos de um tema com mais de 20 séculos, um tema atual e que se tem vindo a agravar nos últimos tempos: as perseguições religiosas. Muitos continuam a pensar que isto é apenas um assunto de outros, que acontecem lá longe, ou quando muito são só para os que batem com a mão no peito. Não vai ser certamente assim e poderá ter implicações em todo o mundo e com todas as pessoas, independentemente da idade ou até do sexo. Doutora, há bocadinho o Francisco dizia que uma das vontades do Papa Francisco, que era ir à China e outra à Rússia. O problema da Rússia é capaz já não ser assim tão, tão difícil, porque eu tenho aqui um apontamento e vou referi-lo. A Rússia é dos poucos países no mundo que atualmente defende os valores da família e os valores cristãos. Esta mensagem não está a ser transmitida, portanto, não se fala disto. Há muita gente que não tem interesse em que isto se saiba. Foi assim que eu vi um artigo. A Rússia nos últimos 20 anos reconstruiu 30 mil igrejas e 800 mosteiros. Muitas destas obras foram financiadas pelo governo. Portanto, o povo russo viveu 70 anos numa ditadura comunista e por isso eles sabem como ninguém como é viver num país sem Deus. Sabem como ninguém o que querem. Proibiram, inclusive, a publicidade ao aborto e o governo dá 10 mil euros pelo nascimento do segundo filho. Aliás, nós já tivemos um programa em que falamos disso, que inclusive o Putin, numa reunião dos chefes de Estado, disse que era preciso preservar na Europa os valores cristãos. É claro que eu acho que ele é muito hábil e sabe muito, e portanto... O problema é esse. Não quer dizer que eu acredito 100% nas boas intenções do Sr. Putin. Seja como for, desde certos vários caminhos para chegar, para fazer os seus desígnios. De qualquer maneira, eu acho que sim, a China para mim é pior. Agora, eu acho que se deixarem o Papa Francisco viver, que para mim, ao falar de perseguições, eu acho que ele é o número um que está na mira dos perseguidores, e não sei como é que, só por milagre, é que acho que deram cabo dele, eu acho que ele acaba por ir à China. E o problema da China, para mim, é mais complicado que o da Rússia. Pode ser que me engane. E é também por uma questão de diplomacia, não é? Agora que o Papa Francisco está na mira, está. Inclusive, no outro dia havia uma notícia qualquer em que dizia que não sei quantos jovens italianos com passaporte italiano, portanto facilmente transitam de um lado para o outro, e que foram a ser treinados pelo terrorismo, saíram para ser treinados pelo terrorismo, nessa mira, não é? Está em Itália, atingindo o Papa Francisco. Portanto, para mim, o problema da China é mais complicado que o problema da Rússia. Francisco, portanto, as perseguições, portanto, não surpreendem os cristãos, foi Cristo que o disse, não é? Quem lê a Bíblia sabe que assim é. Aqui recebereis muitas coisas boas, mas juntamente com perseguições. Portanto, isto no fundo vai ser assim, certamente, até ao fim. Agora, o Francisco há pouco dizia que muitas vezes esta perseguição é com algum receio de ingerências. Eu outro dia, não sei se foi o Papa que o disse, se foi outra pessoa, que dizia que o mundo não tolera a divindade de Cristo, não tolera as palavras do Evangelho, não tolera as bem-aventuranças, por isso persegue, calunia, difama, prende e mata. Portanto, no fundo será uma coisa e outra, não é? Portanto, não será só o problema da ingerência, mas é certamente também tudo isto, não é? Sim. Acho que é um problema de ignorância. Pois. Nós vemos através aqui de nós. A ignorância dos cristãos é fantástica. E daqueles que se dizem muito cristãos, ainda por cima, não é? Pois, isto é uma coisa que impressiona. O Francisco, há bocadinho, fez bem em esclarecer. Portanto, que islamismo não tem nada a ver com o Islão. Portanto, citou inclusive até as palavras do Papa. Agora, a verdade é esta. Como é que se entende que muitos ou alguns católicos venham a aderir ao islamismo? E que depois, isto é impressionante, quer dizer, portanto, voluntariamente, não é? Que alguns que estão aqui na Europa, já não digo aqueles em que eles perseguem essa coisa toda, não é? Mas muitos por aqui. E que depois acabam por quê? Acabam por ser eles vítimas do próprio sistema. Porque, portanto, estes que eles chamam mártires, que se calhar valia a pena dar a definição de mártires, e que eles dizem que são mártires porque estão cheios de pólvora e estouram com eles e estouram com outros, muitos que acabam por aderir ao islamismo são estes que acabam por ser vítimas deles próprios. Eu outro dia vi no canal 1 da televisão uma reportagem que foi curta, não sei se viram, se não, e então, pois falava de alguns católicos que aderiam ao islamismo e depois eles estavam-lhe a meter aquelas correias, presumo que devia ser aquelas correias, que tinham aquela pólvora e aquela coisa toda, e um começou a chorar e dizia: ai, mas eu também, eu tenho família, quer dizer, portanto, eu presumo, quer dizer, enfim, do que vi, não é que eles tenham clarificado aquilo muito bem, é que muitos destes que acabam por aderir ao islamismo, continuo a dizer que não tem nada a ver com o Islão, acabam por ser eles próprios os pombos da pólvora, não é? Se é que lhe posso chamar assim. Sim, mas esse que dizia que minha família não estava bem reeducada, não é? Esse coitado se falhou. não morrer, morrer é uma coisa, quer dizer, eles dizem que são mártires e tal, mas quer dizer, morrer, morrer não é para todos, não é? Quer dizer, eu lembro que um daqueles dos aviões do 11 de setembro, na América, um deles foi um cristão, de famílias cristãs, foi apanhado. E pronto, ele na véspera prometeu à namorada, que era a última vez que ia às reuniões, e a reunião foi a fatal, não é? Portanto, quer dizer, eu acho que quando eles são bem reeducados, é uma lavagem ao cérebro. E depois, eu continuo a dizer, os cristãos, esses serão muito competentes e são muito bem reeducados. Agora, o cristão, na sua maioria, é de uma ignorância atroz. E isso facilita depois a lavagem ao cérebro que eles fazem. Porque, pronto, nós voltamos ao mesmo. Nós estamos longe, por enquanto, não é? E vemos as coisas com alguma distância. Mas aquilo que tem acontecido no Iraque, em Mossul, como há pouco o Francisco referia, aquilo é terrível. Eu li um depoimento de uma moça, de uma adolescente, de 16 anos. Eles apanharam umas tantas adolescentes e umas tantas mulheres. Ela utilizava o termo, encurralaram-nos para fins sexuais. E ela conseguiu fugir e depois dizia, esta gente vai ficar traumatizada, vai ficar com problemas de cabeça para toda a vida. Portanto, porque isto, falar à distância é uma coisa. Agora, viver aquela situação, eu tenho lido muitos casos, muita coisa acerca deles, e às vezes as pessoas acabam por fugir completamente nuas, sem nada, nem a roupa. E eu vi um artigo, não sei se eu tenho aqui, um artigo que saiu no Correio da Manhã, no dia 28 de agosto, eu penso que eu tenho aqui, até vou citar o Correio da Manhã, e o Correio da Manhã referias, portanto, é um relatório, uma declaração que veio da ONU, e dizia mais ou menos isto, portanto, lá no Iraque, portanto, o islamismo, continuo a dizer, o islamismo não terá nada a ver com o islão, são coisas totalmente diferentes, o islão é uma coisa moderada, mas este islamismo dizia, portanto, que as execuções eram públicas, recrutamento forçado de crianças, soldado e tortura, crianças obrigadas a assistir a decapitações em público, execuções sumárias, adolescentes forçadas a pegarem armas para se juntarem aos terroristas e mulheres espancadas por saírem à rua sem o véu islâmico. Isto é tudo muito bonito, isto é tudo muito bonito quando a gente vê as coisas de longe, e eu, ao ler esta notícia, eu pensava assim, olha, de facto, aqui as garotas andam todas quase sem roupa, não é? Ali são torturadas ou são espancadas porque vêm sem véu. Isto de facto pode ser, oxalá que não seja, que Deus permita que não seja, mas se de facto Deus cá chegam, isto vai levar uma volta muito grande, não sei se quiserem comentar. Se me permite, eu já fui aqui agora neste tempo falar de tantos pontos que eu não gostaria de não deixar de comentar alguns deles que me parecem mais complexos. Eu vou fazê-lo da forma mais breve possível para não ocupar o tempo todo. Primeiro ponto, da minha sensibilidade e opinião pessoal. Eu tenho uma opinião tanto ou quanto diferente da forma benévola com que se olha hoje para a Rússia. Atenção, a Rússia não mudou o seu sistema ideológico. O que mudou foi a sua forma de atuar, que é sempre assim. É sempre assim. Ou seja, o comunismo não tem uma verdade. A verdade para o comunismo é aquilo que melhor ajuda à revolução. Portanto, se o comunismo entendeu, no início do século XX, que o que melhor ajudava à revolução era a destruição de todas as formas de família, hoje entende que para a revolução é melhor o contrário. Portanto, não vamos, a meu ver, não devemos embandeirar em defesa desse sistema político, ideológico, totalitário, que vai fazer com que paguemos muito caro o tal restauro das não sei quantas igrejas e não sei quantos mosteiros. E isso será pago a preço de ouro. E o preço de ouro que será pago é tão simplesmente este. O Patriarcado de Moscovo, perdão, não é uma igreja. é um departamento do governo de Vladimir Putin. E isto é gravíssimo. É gravíssimo. Eles fazem tudo isso para poderem controlar, porque eles já se deram conta, o comunismo já se deu conta, que a dimensão do ateísmo não convence. Efetivamente, é preciso um sistema religioso, mas um sistema religioso que diga aquilo que o regime quer que se diga. Que se ouça aquilo que o regime quer que se ouça. Que haja em conformidade com o regime. O patriarca de Moscovo é um pau-mandado nas mãos de Putin. Isto é gravíssimo, perdoem-me a clareza da expressão. Nós estamos a assistir agora, finalmente, e há males que vêm por bem, através do conflito da Ucrânia, nós estamos a assistir ao leão adormecido que está a começar a pôr as garras de fora. Porque até agora foi a pancadinha nas costas entre chefes de Estado russos e europeus. E o que vemos é que essa gente não mudou uma vírgula daquilo que pensava. Só age com uma estratégia diferente. Isto aqui é fundamental. O problema russo vai dar muito que falar. Alguém escrevia, penso que era o José Esteves Cardoso, há pouco tempo, que o mundo entrou pela Europa adentro sem pedir licença com este conflito. Porque até agora a Europa, e podíamos acrescentar, e a grande massa norte-americana, entendia que estava absolutamente conseguido que a civilização tinha um grande respeito pela dignidade da pessoa. Os direitos humanos eram uma coisa consolidada 50 anos depois da Declaração dos Direitos Humanos. Nós tínhamos finalmente criado um sistema de equilíbrio de tensões e dificuldades e que nunca mais iam haver as grandes dificuldades que existiram até aos tempos da Guerra Fria. Mas o que acontece é que finalmente nós acordámos e vemos que isso não é assim. Veja-se o que está a acontecer na Rússia, veja-se o que está a acontecer com o mundo islâmico, veja-se o que isto significa deste califado islâmico de Bagdad que foi proclamado. Veja-se o que significa o Estado Islâmico proclamado entre a Síria e o Iraque. Veja-se o que significa o Estado Islâmico proclamado esta mesma semana na Nigéria, por outro terrorista assassino, genocida. Veja-se o que está a acontecer. Nós pensávamos que 50 anos depois da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que os direitos básicos estavam garantidos, e eles não estão. E isto, com gente, como disse a doutora Teresa há pouco, e bem, com gente em que engrossa estas fileiras vindas do Ocidente. Ou seja, não podemos dizer que eles eram todos cristãos ou católicos, na maioria nem sequer seriam, mas quem é que... Alguns, e outros não têm religião nenhuma, que são a grande maioria, porque a quantidade de britânicos que estão a combater no ISIS, nas Forças Armadas do Estado Islâmico, são gente formada em Londres, não é? E que desertou para ali. Já temos casos de portugueses, inclusivamente, metidos nisto. Ou seja, foi porque o Ocidente se deixou apodrecer que agora está a engrossar, a alimentar a cobra que um dia nos há de morder. E esta crise de civilização ad intra é que trouxe tudo isto. Porque é a nossa crise de civilização, a nossa crise de valores, a nossa crise que trouxeram, precisamente, que estes problemas venham até nós. Nós somos também responsáveis por o que está a acontecer neste momento. Não me penses mais que aquilo que te dou não te posso dar o céu. Sabes bem demais o quanto me custou descobrir quem sou eu. Não esperes de mim